Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Começando mais um podcast. Já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde eu falo sobre discos e essa pergunta que eu faço para você em todos os episódios deste programa que está em sua quinta temporada. Isso aí, mais um programa para conta e hoje trazendo aí para vocês uma banda relativamente nova, né? Não é uma banda, né? um duo musical aí. Hoje temos 21 Pilots aqui no podcast. Já queria falar deles e desse disco aqui. Tem um tempinho já, quase coloquei ele lá na retrospectiva musical da quarta temporada, mas eu guardei este disco, né, para falar num episódio separado só sobre ele, que eu acho que é um disco bem bacana e tem toda uma ideia, né, por trás do disco, todo um conceito, não só musical, mas como gráfico também, que eu falo um pouquinho melhor daqui a pouco no episódio, porque antes de começar essa bagaça aqui, essa brincadeira aqui, muita gente abandona o barco, né? Muita gente desliga o programa quando dá o play achando que vai ouvir o disco e ouve um tonto falando, mas é necessário dar os recadinhos aqui, que é para você que está ouvindo pela primeira vez e ainda não segue a gente nas redes sociais, vai seguir a gente lá no Twitter, @jaouviuodisco, e no Instagram, @jaouviuessedisco. E se você ouve o programa já tem um tempo e ainda não segue nessas redes sociais, segue o puxão de orelha. É muito importante que você siga a gente nessas redes aí para ajudar a gente no engajamento, espalhar os episódios, compartilhar os episódios, pra no final do ano, aquele Spotify Rapid lá mostrar belos números, né, pra mim. Falar, olha, você foi ouvido por tantas pessoas, você foi compartilhado em tantos países, isso é muito legal. Ajuda muito, né? Então, compartilhem os links aí, compartilha no Facebook também. A gente não tá no Facebook, mas se você estiver, compartilha lá. Pra quem ainda não conhece o projeto, o podcast, já ouviu esse disco. E se você gosta bastante, além de compartilhar nas redes sociais, você pode ajudar a gente financeiramente. É lá no padrim.com.br/jaouviuessedisco. Tem planos mensais a partir de R$2 que você pode dar um help aqui pra mim. Tô fazendo esse trampo, esse corre aqui. É muito importante se você puder dar esta força. E se você não puder colaborar mensalmente, tem também aí o Pix. Você pode fazer um Pix. Se você quiser fazer um Pix todo mês, tudo bem. Se você quiser fazer um Pix uma vez só, você vê aí quanto o seu coração diz que esse programa aqui vale. Você faz um Pix aí, a chave é o meu e-mail, está na descrição. É danilodealmeida22@hotmail.com. Você pode fazer um Pix para mim aí ou ajudar pelo Padrim. O distraído se empolgou e esqueceu de falar o nome dos colaboradores. Então, para não passar batido, segue o salve para o Flávio Baldan, para o Valese e também para o Bruno Henrique. Agora pode voltar o programa ao normal. Um abraço a todos e fica o puxão de orelha Danilo para prestar mais atenção no roteiro. Toma, distraído levou um salve de uma máquina. Tem todos esses links aí, tem link aí na descrição para você seguir no Instagram, seguir no Twitter, ajudar no Padrim, chave Pix, tá tudo aí na descrição do episódio. Para você que ouve o podcast pelo Spotify, acessa pelo celular, que agora o Anchor liberou umas funções aí, então alguns programas aí eu vou deixar uma caixa de perguntas ou uma enquete dentro do episódio, você acessando pelo Spotify. Você pode interagir também desta forma aí. É muito importante para saber como está o engajamento do programa. E acho que eu já falei bastante. Hoje vou comentar aqui sobre um disco que eu acho muito legal. O Blurry Face do 21 Pilots. Se você já conhece esse disco, espero que você goste do episódio. Se você ainda não conhece, espero que você fique aqui, escute as músicas e depois vai dar uma conferida lá no álbum. Vou pedir pro DJ subir a música aí e daqui a pouco eu tô de volta. Não sai daí que hoje tem a história de um disco bem legal. Fica aí, eu já volto. There's a few songs on this record that feel common. I'm in constant confrontation with what I want and what is popping in the industry. It seems to me that singles on the radio are currency. My creativity's on the free when I'm playing shows. They say, stay in your lane, boy, but we go where we want to. They think this thing is a highway, highway, but will they be alive tomorrow? Já ouviu esse disco? Eu vou falar de um grupo muito simpático. Grupo não, né? Hoje é um duo, né? Que eu conheci lá em 2016 através do Lollapalooza, né? Não tava lá no Lollapalooza, foi por causa da televisão. Tava passando o festival, nem lembro quem que ia tocar naquele ano. Mas eu lembro que durante a tarde eu liguei ali no Multishow pra ver o que que tava passando e tal. E me deparei com um show, dois caras ali, um baterista enérgico pra caramba, fazendo um show muito louco, outro cara todo pintado, e o cara subia na torre de luz e cantava em cima da galera. O baterista tinha um momento que ele botava a bateria em cima do público, o público segurava, ele tocava em cima da galera. Eu achei aquele show muito louco. Eu falei, nossa, mas os caras estão tocando cedo, esses caras não são headliner com um show desse aqui, que coisa estranha, né? E fui procurar, já fui pra internet procurar quem era e descobri que era o tal do 21 Pilots, que naquela época nem era uma das grandes atrações do Lollapalooza, tava ali no começo do festival. E eu achei muito legal o que eu ouvi assim. Eu não sou um grande fã do 21 Pilots, nossa, como eu sou fã, nossa. Gostaria de ter ido no show que teve agora recentemente em São Paulo, e agora 2022, né? Mas aí tinha The Killers, aí tinha umas outras bandas. Eu falei, ah não, vou pagar caro e vou ter que ver uma galera que eu nem quero. Se fosse show solo deles, eu teria muito considerado ir assistir. Mas ainda assim, não sou um grande fã, conhecedor, que escuto todos os discos. Mas esse aqui é especial pra mim, porque foi justamente na turnê do Blurry Face, né? Do disco Blurry Face, que eu conheci a banda tocando lá no Lollapalooza e tal. Então, me marcou bastante. Tem umas coisas que eu gosto bastante do 21 Pilots, que pra quem não conhece, assim como eu não conhecia lá em 2016, o 21 Pilots é um duo, né, formado aí por Tyler Joseph e Josh Dunn em Columbus, no Ohio, lá por volta de 2009, mais ou menos. E inicialmente eles eram um trio, né, eram formados aí pelo Tyler, né, o tá até hoje, o Nick Thomas e o Chris Sally. Quando o Nick e o Chris saíram fora da banda, o baterista Josh Dunn se juntou ao Tyler, e essa é a formação aí conhecida até hoje. Se eu não me engano, hoje eles têm mais gente no palco com eles, mas os principais ali, quem tira foto, quem faz o marketing da banda, é o Tyler e o Josh. O álbum Blurry Face, que eu falo hoje aqui, é o terceiro álbum de estúdio da banda e o responsável pela explosão mundial do duo aí, que a partir daqui fincou seu nome entre os gigantes da atualidade. Anteriormente, eles já tinham feito um certo barulho com o disco Vessel, né, de 2013, que tem ótimas músicas, aliás, como a Holding On To You, a Car Radio, acho que é uma das que eu mais gosto dele, e a House Of Gold. E foi durante a extensa turnê de divulgação do disco Vessel de 2013, né, que boa parte das ideias para o álbum Blurry Face foram concebidas, né, eles tinham um estúdio móvel e eles podiam trabalhar nas ideias ali enquanto estavam em turnê. E as músicas, né, essas músicas trabalhadas durante a turnê, elas foram gravadas em diversos estúdios diferentes. Pegue seu copo de água, sua toalhinha para secar o sol, senta aí que vem uma lista longa agora, ó. Heavy Dirty Soul, Fairy Local, Tear in My Heart, Lane Boy e Doubt foram gravadas com o produtor Rick Reed aí no Serenity West Recording em Hollywood, lá na Califórnia. Stress Out, Polarize, Hometown e Not Today foram gravadas com o produtor Mike Elizondo no Can-Am em Tarzana, na Califórnia. Ride foi gravada no Sonic Lounge Studios em Groove City, Ohio. The Judge foi gravada no Livingston Studio em Londres. Olha aí, já foi para outro país. We Don't Believe, What's on TV e Gunner foram gravadas no Paramount Record Studios, na Califórnia, também Hollywood. E Message Man foi gravada no Airwolf Heart em Los Angeles, na Califórnia. E o álbum foi mixado também na Califórnia e masterizado em Nova York. Eu cansei só de falar, imagina a correria dos caras para fazer tudo isso acontecer. A cartada de mestre para divulgar esse disco ainda estava por vir, né? E ela veio com a criação de um perfil no Twitter bem misterioso, o @bloodyface. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Bloodyface surgiu no Twitter. Uma série de tweets enigmáticos foram descobertos pelos fãs do 21 Pilots, o que rapidamente gerou uma discussão entre a comunidade sobre a legitimidade daquela conta e se ela tinha alguma ligação oficial com a banda. Os tweets eram confusos, escritos com vários erros ortográficos, né? E sempre em letras maiúsculas. E algumas fotos com mensagens ocultas eram postadas e logo em seguida apagadas. Os fãs começaram a dar uma de Sherlock Holmes, né, e investigar a fundo a conta e as postagens. Por muitas vezes a hashtag Blurryface aparecia nos Trend Topics mundial, tanto no Twitter quanto no Tumblr. Até que a conta começou a divulgar, ainda misteriosamente, datas que ao longo do tempo foi se confirmando serem oficiais. O que confundiu muita gente também na época foram os vazamentos, tanto de singles como até do próprio álbum, o que só ajudou a aumentar o burburinho sobre o disco e o que resultou num gigantesco marketing espontâneo para o Blurryface. Na minha fonte de pesquisa aqui para escrever esse texto, disseram que nunca foi confirmado de fato a ligação dos membros da banda e da equipe de marketing da banda, né, com a conta no Twitter e com os vazamentos. Mas tudo indica, né, que foi tudo feito de caso pensado. Eu acredito que sim, que tem ligação sim, apesar de nunca terem confirmado nada oficialmente. E isso acabou sendo um grande exemplo de como o engajamento dos fãs nas redes sociais podem alavancar o sucesso de um disco. O Blurryface, né, que foi lançado aí oficialmente em 17 de maio, também chamou atenção pelo seu conceito, né? Tem todo um conceito ali por trás do disco, das artes visuais, das músicas e tal. O nome, né, ele foi dado aí a um personagem, né? Blurryface é um personagem criado pelo vocalista Tyler Joseph, que basicamente esse personagem é o seu lado sombrio, inseguro, né? O seu lado que fica irritado, triste, raivoso. Um lado que todos nós temos, né? E muitas vezes não sabemos lidar ou a gente nem enfrenta, né? Ele jogou todas essas características, né, em um personagem o qual ele pôde enfrentar, né, enfrentar todos esses sentimentos ruins. E o Tyler, ele acabou incorporando esse personagem durante a era que marcou o álbum, né? Durante todo esse período, ele usava tinta preta em seus braços, em seu pescoço, assim. Era um negócio meio dramático, né? Mas além de ficar bem visualmente, né? Você assistir o show, toda a performance, e também conversar com a proposta do disco, né? Do conceito, das cores, das artes do disco. Segundo o Tyler, isso ajudava muito ele a entrar nesse personagem, né? Todo esse drama e tal, esse mise-en-scène, né? O Blurryface se tornou um ótimo caso de estudo de marca, já que a banda caprichou em cada detalhe que ia além da música. E falando em música, o disco tem 6 ótimos singles: Fairy Local, Tearing My Heart, Lane Boy, Stress Out, Hide e Heavy Dirty Soul. E as músicas falam diretamente, né, com o conceito do personagem Blurryface. Isso aqui é uma obra de arte completa, né? Eu lembro que eu fui estudar um pouco sobre o disco, eu achei vários sites de design, né? Como eu falei, é um ótimo estudo de caso aqui e tal. Eu achei alguns sites de design falando sobre toda a temática e paleta de cores e tudo mais usadas aqui nesse disco. Toda essa arte, né, combinada com aquele burburinho gerado pelas redes sociais, que eu falei da conta no Twitter, do Tumblr, os vazamentos e tal, se refletiu, né, nos números do disco. Na primeira semana de vendas aí foram comercializadas 147 mil cópias, sendo 134 mil em mídia física, colocando a banda diretamente no topo da Billboard 200 pela primeira vez, além de colocar eles também pela primeira vez nos charts do Reino Unido. Estima-se aí que o Blurryface vende aproximadamente 5 milhões de cópias nos Estados Unidos e 6,5 milhões no resto do mundo. Aqui no Brasil, ele foi certificado com platina tripla por 120 mil cópias vendidas. Em 2018, se tornou o primeiro disco de músicas inéditas, né, nessa pós-era digital aí, a receber certificado de ouro por todas as canções do álbum. Outro recorde bem impressionante do disco foi que em 2019 ele conseguiu completar 4 anos ininterruptos na Billboard 200. E por conter, né, alguns temas ali que tem um pezinho no indie rock, talvez um pouquinho de rock alternativo e algumas pitadas, alguns pontos, né? O Blurryface, ele acabou aparecendo aí nas paradas de rock da Billboard também, né? De 2017 a 2021 ele ficava entrando, saindo, ia, voltava. E ele acabou sendo listado aí, né? Por ter esses pezinhos ali um pouco no rock, ele acabou sendo listado como o disco de rock mais reproduzido da história, com quase 6 bilhões de plays. Eu discordo um pouquinho que esse disco é de rock. Eu acho que ele tá mais pra música pop, alternativa. Não sei se rock, talvez um rock moderno. Pode ser que seja, talvez não, talvez sim, eu não sei. Mas enfim, é um disco que tem mais de 6 bilhões de plays. É muita coisa, 6 bilhões de plays. Mas esse disco merece. Ele é muito legal. Se você não ouviu ainda, tá ali fazendo, lavando uma louça, varrendo um chão, limpando o banheiro, fazendo alguma coisa, fazendo, sei lá, uma arte, sei lá, o que você estiver fazendo aí, põe ele pra tocar, que ele vai estimular você. Ele é bem legal, ele é bem interessante, não é uma coisa pesada, não é uma coisa muito corrida, como na semana passada aqui que a gente teve a clipe, mas é um disco bem interessante. Você que gosta de música boa, música bem feita, acho que você vai gostar de ouvir o Blurryface do 21 Pilots. Pra terminar esse episódio, eu poderia tocar Stress Out, que é uma música que eu gosto muito da banda, mas a gente já ouviu aí, né, pra abrir esse bloco, né, a gente já ouviu também aqui no programa Lane Boy, ouvimos a Heavy Dirty Soul, e pra fechar, a gente vai ouvir agora uma outra que eu gosto bastante, a Ride, uma música muito legal